Se faz sentido, mas sigo te querendo. Às vezes esse olhar parece tão sincero, às vezes não me dá nem a metade do que eu quero. Mas você não dá metade. Queria te dizer não, não ser tão dependente assim. Se eu mandasse no meu coração, te esqueceria de uma vez. Mas estou face a face com você, amor. Eu vou pros seus braços sem pensar, eu vou. Mas estou que sabe.